5 ingressos a taxa Juliette, portão 10, parte 8. Assente, vai ingressar via Juliette, portão 10, parte 1, parte 2, 3, 5. Portão 5, parte 5, fechado 2, 3, 5, portão 10, portão. Contrário, Salvador, Rio 5972. Rio 5972, contato radar, sobe 400, via da El. Via da El, 5972. Quanto de espera? Pronto, 5974. Gente, Rio 5974, mantenha ponto de espera. Tem ponto de espera, 5974. Mike X-Ray Alpha, assim que o Embraer livra a retaguarda, autorizado em início do reboque, reporta no término. Ok, após passagem do Embraer, eu reboque. Localizador, já esperando o TAM 3600. 3600, chame a torre 19895. 18895, uma boa noite. 098 autorizado ILS, 022 reporte estabilizado. Estará estabilizado ILS 22 com 098. Salvador, é possível de outro figurino. Portugal 023, good evening, Scott Ident, clear to stand 2000 feet, bomb arrival without restriction. No restriction, bomb arrival at 2000 feet, ILS 10. ILS X-ray runway 10. Okay, and without communication with Recife. Okay. Salvador, boa noite, Sessão 3600. Portugal 022. 1022. Thank you, 1022. 150 graus, 10 nós. Bem, está bastante secado, livre pulso, balança 3600. 972, chame centro Recife, frequência 13325. Um 3325, 5972. Chegou 9407? Pode chamar o controle, 90.8. Ah, vai. Sorô, ligou 9407. Pegou a frescura. 407, contato radar, suba 400 via 10. Via 400, 407. Linha mantém, 5974. Entre 3600 na sala 02, libera a direita via Fox 121.1. Então, 3600, boa noite, autorizado táxi de Alfa, reportante da Taxiway Juliette. Alfa, vai reportante. Rio 5974, decolagem autorizada, vento no 50 graus, 099. Livre decolagem, Rio 5974. Com 974, devolada 05, controle 120, decimal 80. 208, 5974, boa noite. Foi 9407, chame centro Recife, frequência 13325. 3325, 9407. Controle, boa noite, Rio 5974. 974, contato radar, suba 340 via Bel. 340 via Bel, Rio 5974. Será a Rafael da Elza presente? Exato. Será. Está estabilizado terreno 098. 098, chame a torre 19895. 19895, bom 098. É Portugal 023, clear LS final approach, report status show cause score. Boa noite, Mike X-ray Alpha, frequência livre. Pessoal, 3152, com informação Alpha, efetuando a atenção. Mari. 3152, identificação, voo e duna, desça 2000 pés, ajuste 1022. Voando direto duna, com 9022, está 3152. Novamente, 0,9,8. 1,0,1,0,160 com 10. Ok, obrigado. Azul 6908, essa identificação. Voiduna, desça 4 mil pés, ajuste no 022. Voiduna, desça 4 mil no 022, minha nossa vez. Zona 098, na sala 09, libera próximo direito no 211. Direita 211, 098. Urna 098, boa noite, autorizando o táxi de Alfa, Juliette, portão 3, parte 1. Alfa, Juliette, portão 3, 098. E o 5974, chame centro, Recife, frequência 13325. 13325, boa noite, 5974. Establish IRS 10, Portugal 23. Call 023, call tower, frequency 11895. 1895, 023, bye-bye. 115, establish ILS 10. Portugal 023, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 11 knots. Landing 10, Portugal 023. Azul 407, sendo identificação, desse mantenha o 050 na chegada da área, quase procedimento LSF3, Azul 4107. 050, aguardando o ILS 3, na chegada da área Azul 4107. Portugal 023, on the ground at 14, vacate runway by right, call ground 121-9, correction 121-1. 121-1, I'll put you guys up. Good evening, Portugal 023. Approve a taxi via taxiway Alpha, then taxiway Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Portugal 023. This mantém 3000. 3000, azul 6908. O 4107, desse mantenha 4000, voe direto Duna para o final do procedimento ILS-F3. 4000, direto Duna, voe direto azul 4107, privado ILS-F3. Você quer confirmar luz para o 4107? 1022. 1022. Sonho com o Alfa, pronto, cópia. Afirma, estamos sendo Alfa. Azul 5001, autorizado Guarulhos, depois volume 0, após, câmbio rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva, direita. Segue perfil de saída, Dael, Leda, Mótima, Aciona 5423, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, Super Zulu 10360, unidade decolada 10, curva direita, Tael, Leda Pontima, 5423208. Saída Tael, Leda, Motiva, no portão 10, reporte para o pushback acionamento, azul 5001. Assente, Tael, Leda, Motiva, portão 10, azul 5001. Então, 3152, complete final aliança, uma torre, 118, decimal 95. Estabilizou, vai chamar a torre, 10295, tá, 3152. Boa noite, bom serviço. Realmente, compulso. Boa noite, 6908, disse mantém 2000, autorizado final ILS. 2000, autorizado ILS, 6908. Isso, dia até 3000. Até 3 mil, azul 4107. É 1207 desse ramo. Ou melhor, azul 4107 Duna, descendo para 3 mil direto. Desconsidera as restrições aí na direto Duna, 3 mil, azul 4107. Livre das restrições. 2908, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, azul 6908, obrigado. Bora. Alfa, autorização para Aracaju. 2868, boa noite, Alfa, confere. Autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil saída Puca, Jambo, Caju. Aciona 5446, controle 120, decimal 8. 230, via Golf 677, decola pista 10, curva esquerda, Puca, Jambo, Caju. Transponder 5446 e um controle 1208, 1868. 1868, cotejamento correto no portão 1, reporte para o puxo de acionamento. Reportarei. Change. Fala, Salvador, muito boa noite. Tá 3152, lembrou? Tá 3152, boa noite. Autorizando o táxi de Alfa, reporta antes da táxi de Juliette. Alfa, chamarante da Juliette, tá 3152. Repouso para o 6908. American 230, good evening, go ahead. Yes, good evening. We're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, position 10. American 230, maintain frequency standby to start. Okay, standing by. Azul 407, complete final S, torre 118, decimal 95. 895, azul 4107. Torre Salvador, boa noite, azul 4107, estabilizado e LS X-Ray. Azul 4107, continua a aproximação, vai dando autorização de pouso. Guarda, azul 4107. Até mais. 908, salas 27, libera a direita via Fox. Antes da alfa, mantém a posição, chamando 21, decimal 1. Desejo ruralizar, 6908. Solo azul 6908, azul 6908, boa noite. Segue táxi a retaguarda do Airbus, via Alfa, Kilo, Paz 3. Quando lá, tente ao sinalizador, posição prevista 3 Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, 3 Romeu, seguindo o trânsito, 6908. Pushback, acionamento, azul 5001, posição número 10. Azul 5001, autorizado, pushback, acionamento, reporta táxi. Aciente, 5001. 22, could you confirm your position, apron 3? Apron 3, position 1. Roger. Tá 352, segue Juliette, portão 2. Cara, portão 2, já fiz com o 352. Quatro 107, salas 30, no 21, décimo 1, no livrar. 1-2-1-1, azul 4-1-07. Táxi azul 5001, com 1-1-0 a bordo, 4 horas e 20. Autonomia, o nosso alternado Ribeirão Preto. 5001, autorizado táxi, via parte 1, no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame a torre 1, 118-95, ajuste 1022, reporte passando através do portão 6200. Assistente, ative a Índia ponto de espera da 0895, reportar passando através da 62, com azul 5001, 1022. Boa noite, Salo, Salvador Azul, patrono 07, pressiona Alfa. Azul 4107, boa noite. Segue táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 3, Lima, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 3, Lima, atento ao sinalizador, azul 4107. Salvo voo 1868, pushback, acionamento, posição 1. 1868, 1-1, aguarde. Aguardando. Através 62, azul 5001. Atente, o azul 5001. Atente apenas o Airbus, que irá partir no portão 2, já ingressando na Juliette. Atente, aeronave visual 5001. Salvador, muito boa noite, azul 4959, informação Alfa para Índia. Brasil 4959, boa noite, confirme o nível solicitado. Solicitado nível 140. Gente, o Azul 5, correção 4959, prepara a saída Coral, guardando cópia. Coral, guardando cópia, Azul 2, 4959. Salvador, o Azul 5001, próximo ponto de espera da 10. Azul 5001, boa noite, a linha decola, vento no 60 graus, 099. A linha e decola, Azul 5001. Pode ficar? Afirmo, no 868. Autorizado o início, reporte para o táxi. Obrigado. American Line 230, clear it to tow the aircraft. Call me to getting apron 1. Okay, clear to start tow and we'll advise you for entering apron 1, American 230. Quatro nove cinco nove, pronto, cópia. Nossa escuta, prossiga. 4959, autorizado, Léo, Xavier Golf 677, Foz Conforme Rota, nível 140, decola da 10, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída Coral, aciona 0260, controle no 2028. Autorizado, Leão, pela Golf 677, conforme rota, nível 140, decolada da pista 10, com curva direita, no perfil da Coral. 0260 no transponder, 1208 é o controle, Azul 24959. Azul 4959, protegimento correto no parte 3, reporte para o pushback sonamento. Reportará, Azul 24959. Troy Salvador, Azul 5001. Azul 5001, no contato na decolagem, escuta via, saída da EL, transição Motiva, suba e mantenha 360. 360 da EL Motiva, Azul 5001. Azul Salvador, uma boa noite, o Azul 2703, com certidão. Azul 2703, sem identificação, reporte para descida, ajuste no 022, aguarde o procedimento do ILS aqui para a pista no 0. Foi no rumo de Bonfim para a chegada Bonfim. Está na posição Conde, serviço de vigilância. Sentiu. Fazendo Conde, voa na bola de Bonfim, da fila mesma. Chamará no Conde Leal para execução do S3. Vou deixar de vocês. Autorizada presente com referência do Amotiva, o Azul 5001. Direto inicialmente Lida, Azul 5001. Lida, 2001. 18 para o táxi com 164 a bordo, 2 horas e 3 minutos, alterna Salvador e Maceió. 1868, autorizado o táxi, via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, turno 1, 18 décimo 95, ajuste no 022, bom voo. Via Índia, ponto 018, 95022, obrigado, bom trabalho. Alcaline 230, this is ground. Go ahead, yeah. So please, I need you to maintain position due to aircraft will initiate the pushback, okay? So maintain position and stand by. Okay, maintain position, American 230. Azul 4959, estamos prontos? Afirmo, pronto para posicionamento. Autorizado, reporta táxi 4959. Autorizado, posicionamento, chamada táxi 4959 da Azul. Correu o gol no 868, pronto, ponto espera da 1-0. No 868, autorizado a alinhar e decolar, vento 1,60 graus, 089. Alinha e decola da 1-0, gol no 868. Gol 098. 098, boa noite. Formação Bravo. Pronto, Copter. Afirma, quem está bravo, pronto, Copter 98. 1098, autorizado São Gonçalo, via Pizulo 10, nível 370, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, transição Zipar. Aciona 5452, controle no 2028. 2370, nível autorizado com foto do plano, via Pizulu 10. Decola pelo 10 com curva esquerda, perfil Puca, transição Zipar. 5452, transponder 1208, o controle gol 1098. Olha 098, planejamento correto no portão 3, reporte para o pushback e funamento. Chamarão 98, graças. No 868, decolado 242, chama o controle, no 20290, bom voo. 208, obrigado, boa. O 868. 40, alterna, Salvador. Brasil 4959, autorizado táxi, via parte 1, Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1, 18295, ajuste no 022, bom voo. Ponto de espera, torre 1895, pelo azul 4959. Controle, boa noite, voo 1972. Voo 972, boa noite, ascendente da ação, 050. Oi, direto Duna, para o procedimento 022. Se possível, mantém a velocidade para sequenciamento ser próximo aí de Duna. Ok, entendeu. Voando approach Duna, mantendo a velocidade. Confirma de motorizado. Quanto inicialmente? 050. 050, olho azul 5001, passando 180. Espere, chama Recife agora, frequência 13325, alterna 251 no Recife. 5251 no Recife. Obrigado, bom trabalho. Mike, antes da barra, solicitou autorização de reboque na posição 07 do pátio principal para a posição 13 do pátio principal. Tank Papá, autorizado o início do reboque na posição 7, reporta no termo, posição 13 do pátio 1. Gente, reportará o término na RTS Papá. Solo voo 9098 no 3 para puxa acionamento. Está aguardando o monte, está 3891 no assento aqui. A coordenação após o TR autorizado vai chamar táxi 098. 2793, desse mantenha 4000 ajustado no 022 na proa do ponto para interceptar a chegada a ponto. Chegada a ponto até 4000. Azul 2793. Ajustado no 022. Salvador, boa noite, azul 4959, até a próxima, pode esperar, até a próxima. Boa noite, azul 4959, autorizado ingresso e decolagem, 160 graus, 109. Eu já venho a decolar, azul 4959. Oito nas zonas, está livre, está autorizado voar no rumo de Bonf. Direto Bonf, está 3291, obrigado. O 1868, chama Recife agora na frequência 2685. Alterna 1, 2, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4 É 1-2685, gol 1-8-6-8, obrigado. Matilha, até 1-2-5-4-5. 2-5-5, obrigado, Azul. 1-9-7-2, vê se mantém a 2000. 6000, comi 22, gol 972. Decolar 248, chama o controle no 20-8. Controle 208, azul 4959. Boa noite. Controle de Salvador, boa noite, azul 4959, decolou na saída Coral. Azul 4959, contato, suba e mantenha o nível 140, após 2000, autorizado direto Coral. Após 2000, direto Coral, azul 2459. Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, turno 1-1-3-9-5. Ajuste no 022, bom voo. Vamos prejar o táxi ainda, ponto de espera vai chamar 1895, o 098, obrigado, boa noite. Salvador ground, American 330 approaching apron 1. Marcolani 230, clear to enter apron 1. Call me Parkett, gate 10. Okay, we'll advise when Parkett gate 10, American 230. UNEP 24959. Azul 2793. Diga. Pode manter 230 até apelo. O DR reduza, a aeronave que precede para pouso está aí a sudoeste de Duna. É o número na aproximação. Você consegue iniciar a redução aí para 200 nós? Afirmo, 200 nós. Aí descima até 3000, azul 2793. 73.000 na Prodio Pelo com 200 nós, 200 dedicado. Azul 2793. Desvio à esquerda, uma milha para Lebron, cúmulo já retorna, gol 1972. À esquerda. O 972, o desvio será à esquerda. Uma milha, só já está voltando. Mike and Papa, grato, frequência livre. Azul 2713, seu vetor, mantenha a proa 2 3-0, foi 3-0 descendo para 3.000. Silver Fales foi para cima na marcação 1-0. Azul 2703. Mantém agora o azul 2703 até 3.000, registrado na 022, para o 230, 230 à direita, limitado pelo curso de localizador 1-1-0. É a marcação 110 de cima, fiquei antes aí do localizador, um pouquinho antes. Ok, ciente 2703. Mantém a velocidade, que é mais que reduza mais. Mantendo essa proa aí, tá, a velocidade é ideal, obrigado aí. Nada por não. 2080, 098, boa noite. A 3891, desça e mantenha a altitude de 4.000 e reduza para 2109. 4.000 reduzirá para 2109. 3291. 3 Salvador, boa noite, 1098, decola. 1098, boa noite. Contato na decolagem, vou manter nível 370, rodovia saída Puca, transição Zipá. E a Puca, transição Zipá, 370 autorizado, 098. Sena 6250, senhor de moda aí dentro, disco mantém 050, via chegada Mari, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste 9022. Azul 2703, disse mantém 2.000, curva agora à esquerda por 130, reposta no localizador estabilizado. 2703, curva agora para a esquerda por 130, 30, descendo até 2.000, chama na estabilizada do EF3. Azul 2703. Sim, irmão. 3891, disse mantém a 3.000. 3.000, tá 3891. Localizador Slide, avistando, gol 972. Ator Duna, completo final do procedimento, torre 1985, bom pouso. Obrigado, boa noite, ó.